responsa, eu te digo, chega aí. Sangue bom, união e fé que faz coragem, faz bater o coração. Sem terror na humildade, vou levando na canção. Deus que ilumine e guarde eu com o amor dessa nação. Uma tristeza às vezes bate, estremece a Babilônia. Um combate que parte em partes reflete a situação. Já que livra nós dos males, coisa de irmão pra irmão. Mas sincero, os olhares resplandecem no deságua, descarrilha a emoção. Faz valer a liberdade, fonte de inspiração. Fortalece a amizade, nossa melhor opção. Filha segue, isso é verdade. Vaidade, atrapalha e age. Respeito os de verdade, só que sem vacilação. Ligeiro, sagacidade. Ligeiro, na humildade. Ligeiro, que nem ratinho, repopou. Só na maldade, pra favela fiz o som. O plano, passar de fase. O sonho, realidade. A positiva vibração. A rima, aqui do vale. Quem rima, fica à vontade. Que o vale da rima invade. Paz e amor no coração. A guerra só acaba quando o último de nós cair. A guerra só acaba quando o último de nós cair. Todos juntos a cantar, de ano um só coração. Só quem é, vem comigo, fortalece a multidão. Os guerreiros da rima traz a força do leão. Num fronte de batalha, vários com fuzil na mão. Se a terra lá era santa, a guerra se torna em vão. Na raiz senti a vibe do vale, a conspiração. A semente foi plantada, então relaxa e curte o som. Grande dos vagabundos, aqui é papel de pão. No sapato rola o fato sem ostentação. Quem fecha é que sabe disso, o resto digo que não. Não marque um velho dito, cheque mate é a missão. O trato é unir raças, ter rasta apenas não basta. Vamos lute, meu irmão, contra a ameaça que arrasta. Peço ao pai em oração, contra a maldade que devasta. Pra favela fiz o som, com muito amor no coração. A paz, realidade, a positiva vibração. Da rima, aqui no vale, quem rima, fica à vontade. Que o vale da rima invade, paz e amor no coração. A guerra só acaba quando o último de nós cair. A guerra só acaba quando o último de nós cair. A guerra só acaba quando o último de nós cair.